E também o Lincoln Coutinho, meu conterrâneo de Coromandel, mas que mora em Uberlândia e está chegando agora para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Eles estão chegando para conquistar o Brasil. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, você vai se arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, você vai se arrepender. Para Fabiana Amorim, lá de Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Cleiton, mande um alô para o André, Tom e Fabiana. Estamos te ouvindo pela Portal FM. Fabiana, um beijão para você. Um grande abraço aos meus colegas e todos os ouvintes da Portal FM de Livramento de Nossa Senhora na Bahia. Essa aqui, essa música é muito importante na minha vida, viu? Isso, eu não conhecia essa gravação. Nós aprendemos essa música, cantávamos no tempo da adolescência, todo mundo cantava. É uma gravação de 1966, que o professor Júlio César Rezende foi escrafunchar com o Manito, da dupla Osmano e Manito. E eu vou recordar, com muita saudade, Silveira e Silveirinha, Ciganinha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Trança dos teus cabelos te faz assim tão atraente. O corado dos teus lábios faz inveja a tanta gente.

Estou procurando um jeito de compreender. Que você faz comigo não dá pra entender. Coração de ferro só me faz sofrer. Tomei vergonha na cara, mudei agora. O amor que eu tinha por você, joguei fora. Me pisa, me chuta, me ignora. Faz gato e sapato do meu coração. As cartas, as fotos dos nossos momentos juntos, dobrei, rasguei, joguei no chão. Me pisa, me chuta, me ignora. Faz gato e sapato do meu coração. As cartas, as fotos dos nossos momentos juntos, dobrei, rasguei, joguei no chão. Bato a sua porta, você não está. Espero a hora de você voltar. Coração de ferro só me faz sofrer. Tô procurando um jeito de compreender. E você faz comigo, não dá pra entender. Coração de ferro só me faz sofrer. Tomei vergonha na cara, mudei agora. O amor que eu tinha por você, joguei fora. Me pisa, me chuta, me ignora. Faz gato e sapato do meu coração. As cartas, as fotos dos nossos momentos juntos, dobrei, rasguei, joguei no chão. Me pisa, me chuta, me ignora. Faz gato e sapato do meu coração. As cartas, as fotos dos nossos momentos juntos, dobrei, rasguei, joguei no chão. Dobrei, rasguei, joguei no chão. Dobrei, rasguei, joguei no chão. Edu Gabriel, coração de ferro pro Francisco Miguel Silva, de Brasília. O Ian Dias, de Pelotas, mas que mora aqui em Brasília. E o meu conterrâneo de Coromandel, Carlos Henrique Rodrigues, que mora em Uberlândia, nas Minas Gerais. São os mais novos integrantes do nosso Facebook. O Edu Gabriel mandou essa música dele, o Coração de Ferro. É, e você pode fazer o mesmo. Ele mandou um e-mail para mim dizendo: Cleiton, eu agradeço, já tocou minha música, não sei o que. Eu falei: tem coisa nova? Falou: tem, mandou, eu tô mostrando aqui, né? Coração de Ferro, do Edu Gabriel. Se você quiser mandar uma música para mim, é programacleitonaguiar@gmail.com. O Márcio Torrente, de Figueirópolis do Oeste, no Mato Grosso, ele me mandou uma mensagem pelo Facebook e falou: Cleiton, toca para mim essa música e manda pro Suda e pro Nonô. Teodoro e Sampaio, Arruela do Eno. O Eno é meu amigo e companheiro. O Eno é um cara especial. Coleciona arruelas prateadas. Tem uma coleção sensacional. Uma noite o Eno foi no forró, dançou demais e acabou perdendo uma arruela que pra ele vale ouro. Tá procurando, tá chorando, tá sofrendo. Quem tá com a arruela doendo? Quem tá com a arruela doendo? Quem tá com a arruela doendo? Não adianta disfarçar, nem ficar escondendo. Quem tá com a arruela doendo? Quem tá com a arruela doendo? Que eu vou ficar sabendo. Subi no palco e falei o acontecido. Ninguém deu bola, ninguém quis me ajudar. Mas quem estava com a arruela doendo, dava pra ver quando ia dançar. Procurei no forró a noite inteira. Saí de lá, tava quase amanhecendo.

A sugestão do Beijar, Alain Aladinha, participação muito especial de Bruno Marrone, Não Vá, pro Ayrton Corretor, de Águas Lindas de Goiás, o Daniel Baker, cantor aqui de Brasília, a Leila Aquino, minha amiga de Brasília, o Pierre Vale de Santarém, no Pará, novos amigos do Facebook chegando para participar dessa turma boa, que já está beirando os primeiros 5 mil, né? Olha, se você está começando a sua carreira, ou se você já é um artista consagrado, o Flávio Beijar faz um trabalho de divulgação com especialização em Minas Gerais, viu? São mais de 300 emissoras, ele leva pessoalmente, ele não manda seu CD pelo correio, não. É pessoalmente, entrega de rádio em rádio, o efeito é completamente diferente. Eu falo isso porque ele faz divulgação para mim há muitos anos, ele faz para mim, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulinho, Pistãozinho e Chororó, tantas e tantas pessoas, né? Rick Renner, os grandes nomes, ele faz esse trabalho de divulgação. E você pode também contratar o Flávio Beijar ligando para o telefone 61-9981-3601, 9981-3601. No próximo bloco, Peão Carreira e Zé Paulo, Fernando e Sorocaba e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Vamos voltar ao ano de 1988. No dia 2 de junho, a Assembleia Nacional Constituinte aprovava o aumento do mandato de José Sarney por 5 anos, por 328 votos a favor e 222 contra. Em 3 de agosto, era decretado o fim da censura e da tortura, além da liberdade de expressão intelectual e de imprensa no país. Em 30 de outubro, o saudoso Ayrton Senna conquistava seu primeiro título mundial de Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio do Japão. Nesse ano de 1988, a saudosa e excelente dupla Peão Carreira e Zé Paulo gravava Pergunte a Ela. Saber como foi o final de nós dois, pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação, pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que fui afinal, se foi bom ou foi mal, amante amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo que prometeu, pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança um nome naquela aliança, aquela que ninguém usou. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que fui afinal, se foi bom ou foi mal, amante amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou

live.radioantenaweb.info e ouça a música da sua preferência durante todo o dia. Música para lhe fazer companhia nas horas de trabalho, de lazer ou de viagem. live.radioantenaweb.info. Tocar, cheirar, sentir. A Antena Web é contra a discriminação. Seja contra ela. Por nós. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Dia 5 de julho, sexta-feira, tem show de Chico Rei Paraná na Festa do Leite, lá em Coromandel, nas Minas Gerais, lá na minha terra, uma promoção da Copro Leite. Vai ser numa sexta-feira, né? Vai ser 3 dias de festa, dias 3, 4 e 5. Esse é o último dia da festa, já antecedendo a exposição agropecuária de Coromandel, que acontece no mês de julho. E no dia 24 de agosto, sábado, aqui em São Sebastião, no Distrito Federal, no Parque de Exposições, show dos meus amigos de Paulo e Paulino, uma produção do Sardinha Produções, viu? Esses dois shows foram adquiridos da RBM Música, que faz a intermediação e consegue os shows por um preço mais barato do que você conseguiria se fosse tratar diretamente com os empresários, né? Isso em função da nossa amizade de longo tempo com todos esses artistas que a gente está autorizado a negociar. Você ligando para 6199-813-601, 6199-813-601, você contrata o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 6199-813-601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Comadre, vou te ensinar a fazer uma sopa de couve-flor, pra esse tempinho fresco assim, danado de bom, né? Você vai pegar 20 buquês de couve-flor. Buquê é aquela parte que se tira do talo assim, sobra assim como se fosse umas pétalas, né? Aí você vai pegar 2 xícaras de chá de água, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 cebolas médias, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 4 xícaras de chá de leite, 1,5 tablete de caldo de legumes, 1 colher de chá de molho de tabasco, 1 colher de sopa de salsinha, 2 colheres de sopa de cebolinha. Vou repetir aqui para você anotar aí, ó. 20 buquês de couve-flor, 2 xícaras de chá de água, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 cebolas médias, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 4 xícaras de chá de leite, 1,5 tablete de caldo de legumes, 1 colher de chá de molho de tabasco, 2 colheres de sopa de salsinha, 2 colheres de sopa de cebolinha. Para preparar, você lava bem lavados os 20 buquês de couve-flor e coloca para cozinhar na panela de pressão com 2 xícaras de chá de água por 3 minutos. Aí você reserva a couve-flor e a água, deixa separado, quietinho. Em outra panela, você coloca 3 colheres de sopa de manteiga, doura 2 cebolas médias picadas, junta 3 colheres de sopa de farinha de trigo, retira a panela do fogo e vai colocando 4 xícaras de chá de leite aos poucos para não empelotar. O ideal é misturar o leite com um batedor. Aí você volta a panela para o fogo e deixa ferver por 10 minutos. Aí você vai acrescentar aquela água que estava reservada, a couve-flor bem picada, 1,5 tablete de caldo de legumes, 1 colher de chá de molho de tabasco, deixa ferver por mais 5 minutos. Por último, você junta 2 colheres de sopa de salsinha e 2 colheres de sopa de cebolinha picadas, desliga o fogo e espera 10 minutos para servir. Agora, a dica é o seguinte, a colher de sopa, você usar a colher de sopa da medida, encher a colher com ingrediente, passar uma faca em cima para tirar o excesso do ingrediente, sabe? Para ficar rasa, para não ficar muito cheia, né? A medida ficará justa. E outra coisa, um pequeno detalhe,

o Gilberto Ferreira de Bom Jardim, no Maranhão, que mora em Águas Lindas de Goiás, e o Washington Luiz de Brasília, novos integrantes do Facebook do Cleiton Aguiar. O meu Nordeste vai trazer Tom Kleber na janela do seu quarto. Foi tão linda aquela noite com você, amor, eu não consigo te esquecer. Estou aqui olhando teu retrato, estou sofrendo a ponto de enlouquecer. Amor, se você não vem me ver, hoje eu bato na janela do teu quarto. Foi tão linda aquela noite com você, amor, eu não consigo te esquecer. Estou aqui olhando teu retrato, estou sofrendo a ponto de enlouquecer. Amor, se você não vem me ver, hoje eu bato na janela do teu quarto. Será que tá pensando em mim? Será que tá lembrando o nosso beijo? Nós somos só em um só desejo. Tô com pena do meu coração, tá batendo tum-tum-tum de paixão, tudo porque eu não te vejo. A saudade no meu peito aumenta, tô, bate coração, tum-tum-tum de amor. A saudade no meu peito aumenta, tô, bate coração, tum-tum-tum de amor. Eita saudade. Será que tá pensando em mim? Será que tá lembrando o nosso beijo? Nós somos só em um só desejo. Eu tô com a pena do meu coração, tá batendo tum-tum-tum de paixão, tudo porque eu não te vejo. A saudade no meu peito aumenta, tô, bate coração, tum-tum-tum de amor. A saudade no meu peito aumenta, tô, bate coração, tum-tum-tum de amor. A saudade no meu peito aumenta, tô, bate coração, tum-tum-tum de amor. A saudade no meu peito aumenta, tô, bate coração, tum-tum-tum de amor. Tom Kleber na janela do seu quarto para o cantor Edu Gabriel, os Donos do B com a banda de rock e de forró aqui de Brasília, o Zé Renato do Gama e o Odair Williams, ele é locutor em Cáceres, no Mato Grosso, chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Sejam todos muito bem-vindos. A Lorota... A Lorota Boa, que o camarada era marinheiro, ele era brancão assim que nem eu e casou com a moça loura. Aí ele saiu para viajar, era marinheiro e tá certo. Quando ele voltou, demorou demais nessa viagem. Quando ele voltou, a mulher dele tinha ganho um menino. Mas o menino era assim do meio-dia para tarde, bem mulatinho mesmo, né? Quase negro. Aí ele levou aquele susto, a mulher falou: não, se eu te explicar, você não é nada que você está pensando, não. O menino nasceu branquinho, só que eu não dei leite. Aí apareceu uma senhora negra. E ela amamentou o nosso filho, e à medida que ela foi amamentando, ele foi escurecendo, pensa que ele ficou escurinho assim. O marido não falou nada não, mas aí foi, né, era o primeiro filho e tal, ele não tinha muita prática. Ele foi falar com a mãe dele: mãe, eu tô, uai, tô achando engraçado, aconteceu isso, minha mulher falou isso. Aí a mãe dele falou assim: não, é assim mesmo. Eu me lembro bem, quando você nasceu, eu também não dei leite não. Aí eu tive que dar pra você leite de vaca. Por isso é que você ficou com um chifre desse tamanho. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Esse ano eu estou completando 33 anos de carreira como cantor. Ao contrário do que muita gente pensa, eu comecei cantando, depois eu entrei para a televisão e depois é que eu entrei para o rádio. Eu estou há 33 anos na música, 30 anos na televisão e 29 anos no rádio, né? E para comemorar esses 33 anos de carreira, eu estou lançando uma coletânea, eu peguei meus 12 discos que eu gravei, tirei 23 canções... e estou lançando essa coleção chamada 33, né, que tem aquelas músicas minhas mais conhecidas, Tempos Atrás, Paixão Como Fumaça, Cheiro de Flor, Um Homem para Chorar, Morena da Lua, Jesus Menino de Rua, né, Paixão Como Fumaça, Saudade Dela, Eu Vou Voltar para o Interior, Mariana, muitas músicas, né, que fizeram Beira de Mato, muitas músicas minhas que, graças a Deus, fizeram muito sucesso, estão de volta nessa coletânea e já estou colocando à sua disposição. Você pode comprar por apenas R$15, já com a despesa de correio, pelo projeto Confiança. Você manda um e-mail dizendo: olha, eu quero comprar o CD do Cleiton Aguiar, põe seu nome e seu endereço completos, a gente manda pelo correio, né, a RBM manda para você pelo correio. Depois que você receber, junto com o CD, vai o número de uma conta. Você vai até uma loja de loteria ou até uma agência dos correios. Ah, mas eu só vou receber no fim do mês. Não tem problema, não. A gente manda o CD, depois quando você receber, você vai lá e paga, né? Qualquer loja de loteria ou qualquer agência da Caixa Econômica Federal. É o Projeto Confiança, o mesmo sistema que a gente usa para vender os discos da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, viu? E vocês podem pedir no e-mail da RBM que a gente passa para a Márcia e passa para o Edelson também, viu? rbmmusica@gmail.com. Aniversariando hoje o músico Daniel Baker, aqui de Brasília, o locutor Bruno Bauer Pereira, o Miquéias Nunes, o DJ Giancarlo, o grande cantor Bartô Galeno e o meu querido amigo professor Júlio César Rezende, para nós, o Julim, lá em Patos de Minas, né? Todo mundo aniversariando hoje, recebendo os nossos parabéns, votos de muita paz, muita alegria, muita saúde, muita prosperidade e sossego. Quando chega na altura da vida que eu tô assim, que o Julinho tá, o que a gente quer é sossego, um chameguinho de vez em quando e tá tudo resolvido. É muita saúde, então é isso que a gente deseja para todos vocês. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 75, Deus, o Juiz Justo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Nós te damos graças, ó Deus, nós te damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância. Pois o julgamento não vem do leste, nem do oeste, nem do norte, nem do sul.

pela TV Vivo, TV Oi, Claro TV, TV CTBC e também direto na internet rbtv.com.br ou ainda no canal C1 das Parabólicas de todo o Brasil. Sempre uma entrevista ou duas entrevistas muito interessantes. Toda terça-feira às 23 horas, com repeteco aos domingos também às 23 horas. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Marcão e Chechel. Assume que me ama. Meu amor, chega de esconder assim a paixão que você sente por mim. Não adianta mais tentar se enganar. Nosso amor está bem claro em seu olhar. Um sentimento lindo de admitir. Já passou da hora de você assumir. Larga tudo e venha amar. Vem correndo me encontrar. Tá na cara, não adianta negar. Deixa o destino te guiar. Larga tudo e venha amar. Vem correndo me encontrar. Tá na cara, não adianta negar. Deixa o destino te guiar. Me abraça, me beija, se entrega e não reclama. Assume que me ama. Me abraça, me beija, se entrega e não reclama. Assume que me ama. Meu amor, chega de esconder assim a paixão que você sente por mim. Não adianta mais tentar se enganar. Nosso amor está bem claro em seu olhar. Um sentimento lindo de admitir. Já passou da hora de você assumir. Larga tudo e vem me amar. Vem correndo. Tá na cara, não adianta negar. Deixa o destino te guiar. Larga tudo e vem me amar. Vem correndo me encontrar. Tá na cara, não adianta negar. Deixa o destino te guiar. Me abraça, me beija, se entrega e não reclama. Assume que me ama. Me abraça, me beija, se entrega e não reclama. Assume que me ama. Assume que me ama. Assume que me ama. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Marcão e Chechel, Assume que me ama. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, já para a sala de aula. A Faculdade da Música vai trazer um grande mestre. O meu amigo grandalhão Sérgio Reis, Xalana. Lá vai a Xalana, bem longe se vai, riscando o remanso do rio Paraguai. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor.